Na beira de um grande abismo eu vejo o mundo pendendo. Sei que vai quebrar o nariz quem errado está vivendo. Na unha de quem não presta tem gente boa sofrendo. Tem homem de duas caras, sem palavras se vendendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Nos quatro cantos do mundo o respeito está morrendo. Sei que tem homem casado do juramento esquecendo. Atrás de mocinhas nova é ouro que vai correndo. Esposa de quem não presta, osso duro está roendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Na justiça tem malandro se escondendo. Casamento é muito pouco, filharada está nascendo. Pra criar filho sem pai, nem avô que está gemendo. Também a custa do sogro, tem genro que está vivendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Igualzinho cão e gato, pai e filho se mordendo. Quando o pai vai dar conselho, só coice vai recebendo. Do jeito que o diabo gosta, tudo vai acontecendo. Os velhos fora de casa, tem muitos filhos querendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Está tão baixa lá no alto, Deus está vendo. Que a falta de respeito dia a dia vai crescendo. Palavrão que arrepia, vejo crianças dizendo. Vou pôr o mundo no eixo, nem que morra combatendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo.